Segue as redes sociais, @saulo_dj. Você encontra por lá as melhores produções de CDs do momento. Wanna Saulo Show Volume 4. If you were in my heart, I'd surely not break you. If you were beside me and my love would take you, I'd keep you in safety forever. Protect you, I'll hide you away from the world you rejected. I'll hide you. Protect you, I'll hide you forever, and my love protect you, I'll hide you. Curta a página, só as pedradas no Facebook. As melhores músicas estão lá. Proprietário Alex. Você dançar, quero ver você mexer. Dança sem parar, dança com prazer. Vai mexendo até embaixo, quero ver você mexer. Dança sem parar, dança pra valer. Quero ver você dançar, quero ver você mexer. Dança sem parar, dança com prazer. Vai mexendo até embaixo, quero ver você mexer. Dança sem parar, dança pra valer. Olivia Mack. Edição de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Vambora embora, mano, junta logo os teus panos e a baladeira, o popopô já vai zatar. Te passa logo o strap, aquele passe corre, toma teu manto e vamos logo se mandar. Esse não esquece o paneiro de farinha que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher. Curtindo o CDzão de aniversário do DJ Saulo Show. CDs do Amapá. Fone e WhatsApp 969-9104-9983. Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar. O som é de qualidade, você vai se amarrar. Mas quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é Marmita.